me dissesse as mesmas palavras que seus olhos dizem. Ah, se as lembranças me trouxessem as mesmas lembranças que tenho de nós. Você é um livro que eu não consigo ler. É frase que eu penso muito, mas não posso escrever. Taça de cristal que eu não posso encher de vinho. Por isso estou sozinho. Você é a miragem caminhando no deserto do meu coração. Você é feito água que eu vejo, toco e sinto, mas não para em minhas mãos. Você é feito sonho que aparece pela noite, foge no amanhecer. Deus mandou você trazer pra gente viver, pra gente viver, pra gente viver. Posso escrever. É taça de cristal que eu não posso encher de vinho. Por isso estou sozinho. Você é a miragem caminhando no deserto do meu coração. Você é feito água que eu vejo, toco e sinto, mas não para em minhas mãos. Você é feito sonho que aparece pela noite, foge no amanhecer. Amor, o que eu preciso não ficou no paraíso. Deus mandou você trazer pra gente viver, pra gente viver, pra gente viver. Gente.